Yeah, Jody, pois a provocação ela é 10, mas a razão da soma fui eu quem passei de ano. Assumo, já vi várias de gay, mas nenhuma delas afetou os meus planos. Admito, feito feitiço, admirei o teu sorriso. Faz uma cota que eu não sentia isso. Ô princesa, é mó responsa eu falar da tua beleza. E com clareza mente maquinando. Um belo dia você vestida de branco. Que assim seja, meu amor, vamos que vamos. Pois na provocação ela é 10, mas na razão da soma foi eu que passei de ano. Assumo, já fiz várias de réis, mas em uma delas afetou os meus planos. Pois a provocação ela é 10, mas a razão da soma fui eu quem passei de ano. Assumo, já fiz várias de réis, mas em uma delas afetou os meus planos. Pois na provocação ela é 10, mas na razão da soma fui eu que passei de ano. Mas em uma delas afetou os meus planos. Ela é 10, mas na razão da soma foi eu que passei de ano. Assumo, já fiz várias de réis, mas em uma delas afetou os meus planos. Admito, feito feitiço, admirei o teu sorriso. Faz uma cota que eu não sentia isso. Ô princesa, é mó resposta eu falar da sua beleza. E com clareza mete maquinando. Um belo dia você vestida de branco. Que assim seja, meu amor, vamos que vamos. E aí, Jorea? Pois a provocação ela é 10, mas a razão da soma foi eu quem passei de ano. Assumo, já fiz várias de gay, mas nenhuma delas afetou os meus planos. Pois na provocação ela é 10, mas na razão da soma fui eu que passei de ano. Assumo, já fiz várias de réis, mas nenhuma delas afetou os meus planos. Pois a provocação ela é 10, mas a razão da soma fui eu quem passei de ano. Assumo, já fiz várias de réis.